Não é tão ruim estar deriva no espaço, sem perspectiva de resgate. Falta um dia pra que vai se acabe. Mas antes da morte quero que eles saibam quem foi Tony Stark. Desde criança uma mente brilhante, todos sabem quem é Tony Stark. Podem dizer que eu sou arrogante, é que eu sou um dos mais gênios da humanidade. Rico porque vem das armas mais fortes, tenho tudo o que quero, eu sou um visionário. Mas não existe dinheiro que conforte a perca dos meus pais no acidente de carro. É melhor ser temido ou respeitado, por estrangeiros eu fui sequestrado. Minha própria bomba explodiu do meu lado, deixando meu peito cheio de estilhaço. E se não pude salvá-lo, a morte de inocentes eu não mais tolero. Daquela caverna eu saí transformado, super-herói, homem de ferro. Na minha conta subindo milhões, enquanto milhões de vidas são tiradas. Isso me torna parte dos vilões, então não posso mais vender essas armas. Muitos querem ter o que eu tenho, mulheres, fama e dinheiro. Não é só por ser um herdeiro, é que eu já nasci um gênio. Vários tentaram me copiar, e até me culpavam pelas suas dores. Mas ninguém foi capaz de me superar, defendo a terra, sou um dos vingadores. Destinado a proteger o mundo, aceitei ajudar nessa iniciativa. Até que logo devolva o cubo, fique fora do caminho turista. O que sobra sem a armadura, sou gênio playboy bilionário. Roger, você não é especial, tudo que é veio de um mero frasco. Somos os mais poderosos da Terra, Loki, não adianta usar nenhum truque. Não há formas de vencer essa guerra, você tem um exército, temos o Hulk. O míssil se aproxima, e Nova York vai ser destruída. Impede logo imprecisa, talvez seja uma viagem só de ida. Tudo se apaga no meio do espaço, vai perir sem uma despedida. Mas o portal precisa ser fechado, e pra salvar o mundo darei minha vida. Um gênio, um playboy, cruzando o céu de vermelho a amarelo. Um guerreiro, um super-herói, o maior vingador, eu sou o homem de ferro. Eu vou lutar pelo bem, não importa contra quem. Nossa terra vingarei, I am Iron Man. Eu vou lutar pelo bem, não importa contra quem. Nossa terra vingarei, I am Iron Man. Uma missão em Sokovia me fez enxergar que a Terra não está mais segura. Ultron é a nossa melhor aposta, o planeta precisa de uma armadura. Eu só queria trazer proteção, algo que protegesse o mundo todo. Mas eu errei na minha decisão e minha ambição fez nascer esse monstro. Ultron deseja a nossa extinção, diz que precisamos de uma evolução. Não te criei pra tomar essa decisão, Junior, assim partiu meu coração. Nós precisamos de supervisão, não aguento mais causar destruição. Steve, aceite essa opção, o tratado é a melhor solução. Como tem coragem de dizer que não, depois do que vimos na televisão, isso resultou na nossa divisão. Você vai pra prisão, desista, capitão. Saia de perto agora, focão. Visão como pôde errar esse tiro, por sua culpa Rhodes foi ao chão. Eu quase perdi o meu melhor amigo, Rogers também era um dos meus amigos. Só me responde, você sabia que Bucky não passava de assassino e que tinha matado a minha família. Pelo menos se lembra deles, do soldado invernal vou arrancar o braço. Capitão, esse escudo não te pertence, não tem mais permissão para carregá-lo. Do espaço surgiu um novo desafio, e um mago diz que o universo está em perigo. Tantos matou, buscando as joias do infinito. Cuidado, o Thanos está vindo. E no estalar de dedos, todos começaram a desaparecer. E Peter tão pequeno, chorando em meus braços, me disse eu não quero morrer. Sete minutos, Sidney Escácio nos bichos.